Rádio Educadora de São João da Urtiga, AM 1400, integrante da rede Gaúcha Sat. O rádio continua sendo a melhor companhia de quem está em casa, no trabalho, no carro, em todo lugar. Por isso, divulgar no rádio é acertar na escolha. Rádio, resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Rádio Educadora, 1400 AM. Não passe frio nesse inverno. Móveis Esquenato preparou para você uma super promoção de fogões a lenha de várias marcas e modelos. Sempre com os melhores preços e condições, conforme o cliente precisar. Em São João da Urtiga, você encontra Móveis Esquenato com qualidade a preço justo. Telefone 3532-1011. As pessoas precisam conhecer mais o seu negócio. Conte para todo mundo que elas merecem conhecer sua loja. Divulgue no rádio. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Rádio Educadora. Alô, ouvinte! A partir das 6 horas você participa do programa Levanta Rio Grande, da Rádio Educadora. Eletrônica Sacom. Mais de 2 décadas de experiência no ramo eletrônico. Profissional treinado nas fábricas. Consertos de televisores, rádios, parabólicas, aparelhos eletrônicos com peças originais de fábrica. Eletrônica Sacom. Serviços garantidos. Atendimento pelo proprietário. Antenas parabólicas, sinal analógico e digital. Pronta entrega com 1 ano de garantia. Eletrônica Sacom. Em São João da Urtiga. Atendendo também em Machadinho ou pelo telefone 9987-5432, de segunda a quinta, no horário comercial. Rádio Educadora. Despertai para o amor, com Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão, a mensagem para bem viver. Padre Ezequiel, desejo a você muita força e muita paz. A paz interior, a paz que vem da consciência tranquila e do dever cumprido, a paz que vem de Deus. Eu gostaria de falar hoje sobre a passagem da escuridão para a luz. O que significa isso? A espiritualidade leva sempre para a amplidão e a liberdade. Medo e estreiteza, o insistir autoritário em verdades de fé e o exercício confuso do poder são sempre sinais de espiritualidade deficiente. Espiritualidade é experiência. Ela quer levar as pessoas a experimentar uma liberdade interior. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Ninguém tem poder sobre nós porque temos um cerne divino. Nós temos um cerne divino. A pessoa só se torna pessoa quando flui nela a vida divina. A mensagem central do cristianismo é: não há morte em que já não esteja presente o começo de nova vida. Não há cruz que não seja seguida da ressurreição. Não há escuridão em que já não brilhe a luz da Páscoa. Nenhuma dor em que somos deixados sozinhos. O cristianismo afirma fortemente isto. Mas a mensagem da morte e da ressurreição é também um apelo para ousar uma revolta contra todos os empecilhos que hoje bloqueiam a vida em nosso mundo. Contra as estruturas injustas, contra as muitas cruzes, contra a corrupção, contra o mal que nos afeta, contra toda e qualquer força que oprime a vida em nossos dias. A morte e a ressurreição de Jesus livram-nos da amargura e da resignação. Segundo um grande psicólogo chamado Jung, o sucesso de nossa vida depende da maneira como lidamos com o sofrimento. Nós precisamos encontrar também no sofrimento sinais de esperança. Não é um girar masoquista em torno do sofrimento, mas uma passagem pelo sofrimento que leva à vida. Do que precisamos? Precisamos nos levantar já agora da escuridão para a luz, da estreiteza para a amplidão, do rígido para o vivo, do sepulcro para o ficar de pé e andar. A ressurreição acontece aqui e agora para o indivíduo, mas também para a comunidade. Quando as pessoas se levantam contra as estruturas injustas, quando as pessoas ousam revoltar-se contra todos os empecilhos da vida. Caro ouvinte, pensemos nisso. Você pode acessar o nosso site padrezequiel.com.br e encontrar ali mais mensagens. Um forte abraço, Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo. De segunda a sexta-feira, você acompanha o Levanta Rio Grande. Levanta Rio Grande. Aqui na Rádio Educadora. Amigo ouvinte, o desejo do meu coração é que em nome de Jesus você tenha um abençoadíssimo dia de trabalho, de férias, de viagens, de negócios, de planos, de projetos. Aonde você for, aonde você andar, aonde você estiver, aonde você colocar a tua mão ou a planta do teu pé, que seja abençoado por Deus, você, amigo ouvinte, e eu também. Na direção administrativa, Murilo Flores, direção comercial, Gabriel Esquenato, sonoplastia, produção e apresentação, Onofre Mesalira. O patrocínio é do supermercado Tio Fiori, do Ponto Materiais de Construção, Cremonini Agrolar, Força no Campo e Conforto em Seu Lar, FR Basto, Rações e Concentrados para Alimentação Animal, Mecânica do Bigode, Laboratório Labor Clean, Fruteira e Mini Mercado São João, Engenheira e Corretora de Imóveis Kátia Zanandrea, Agro Urtiguense, Madeireira Murildo Tumeleiro Limitada e Engifor Energia Solar. Muito bom dia para você já lidando, você já no trabalho, você se organizando para o trabalho, tomando seu café da manhã, se preparando para a lida, você ainda deitadão e o rádio ligado, você na lida aí no aviário, no chiqueirão, você ordenhando as vacas de leite, você viajando e transportando a produção aí da região, você do transporte de pessoas, você que está transportando pessoal aí para Passo Fundo, para os hospitais maiores, pessoal aí que vai fazer exame, vai fazer uma consulta com um especialista. Nosso carinho, nosso bom dia, você que vai indo para o batente em frigoríficos, muito bom dia. A gente vai começando a parte musical nessa manhã de quinta-feira, começando com Senair Maicá cantando Balseiros do Rio Uruguai. Homem até embaixo da água, cacique pajé e beiçudo da Bossoroca, o Chiru missioneiro, 6:07:20. Bom dia!